Rádio Clube do Pará, PM25 limitada, onda média, 6.532, 390 kHz, 434.78 metros, onda tropical, YG, 372, 4.885 kHz, 71.40 metros, Rádio Clube de Marabá. Onda média, 1.532, 470 kHz. Rádio Paranaíba, onda média, 21.543, 670 kHz. Rádio de Maracanã, onda média, 1.550 kHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Bom dia, você está ouvindo a Clube Madrugada. I'm gonna take you out. 390 kHz, 1.250 kHz, emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicações, Belém, Pará, Brasil. Thank you.